Runa 208, controle SN5462. Fala da 10, curva direita, corredor visual AXR, restrita 1000 pés, acionar 5462, pastor 7. 08, controle, cotejo. Confirma a frequência? 120, decimal 8. 120, decimal 8, pastor 7, muito obrigado. Chame para o TAP, pastor 7. Confirmando o PAT, militar? Pastor 7 na sala de autoridade, está pronto para o táxi. Autorizado o táxi, reporte na interseção para ingresso, pastor 87. Azul 2771, no número 2, na aproximação de redução para 2209. Chamou 2771? Afirmativo, número 2, reduza para 2209. 2209, azul 2771. Pode confirmar a posição do tráfego número 1? Número 1 encontra-se a 30 milhas para a Duna, no setor norte. Ciente. 208, 3216, obrigado. Salvador, 3216 da Samba, livrando 1500 para o nível de voo 370. Então, 3216, contato radar, suba para nível de voo 370, via saída Momo. Via Momo 370, alguma possibilidade de voarmos da presente Momo? Autorizado, direto Momo, então 3216. Momo 3216, obrigado. Era 1909, Marius e Juliette Travel. Mantenha a posição aguarde para o ingresso. Papatango, Juliette Bravo Delta, autorizado a linha da colapso, tono zero, vento 120 graus, 149. Autorizado a linha da colapso, tono zero, para o Juliette Bravo Delta. Zero, minha Golf 677, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Conde. 1208 controle, acione 02, 75 no transponder. Rumba 09, sente aguarde instante, que temos aqui, supomos que já está vencido, rumba 09, das 105, 10. Confirme o horário da LBT que se encontra? Agora no instante, o rumba 09. Azul 2771, nova alteração para o sequenciamento, curva esquerda, proa 015, limite localizador. Esquerda 015, limitado lock. Possibilidade de cancelar, voo farol da barra e seguir via correria litoral, senhor? Inicialmente não será possível, temos aeronave que irá decolar pelo corredor AXE, interferirá com a sua aeronave. Ciente. Pode voar, como da presente, o front, o 3216? Então, 3216, agora sim, autorizar direto código. Fala, 3216. Duna 255, vou direto Duna, desça para 3.000 pés, o ajuste no 099. Direto Duna para 3.000 no 099. Esquerda, saída Conde. Duna 208, controle, acione 0275 no transponder. Dois aeronaves, correto. Chame para acionamento e táxi. Baixo militar. Adiciona e chame para o táxi. Salvador, Buenas 2788 da Azul, com a Lima 170, Paulo Afonso. Oi, 2788, Salvador para Serra Brava, Uniforme Fox, aguarde um instante, copo. Seria a saída prevista? Vira Momo. Momo, ok. Salvador de Papatel Juliette Bravo Delta. Tá passando Juliette Bravo Delta, contato radar, subo para nível de voo 090, saída Conde. Saída Conde, poderia voar direto Conde? Autorizada. Direto Conde, Juliette Bravo Delta. Tá, 3216, chame o centro Recife, frequência 12545, alterne 12685. 3545, 2665, 3216, boa noite, boa tarde. Boa. Voo no 255, desça para 2000 pés, o ajuste no 019, autorizado, a sinalia sexo e responsabilizado. Motor estabilizado, até 2000. Positivo, no 70, decola dando 0, Zulu 9, frote após. Curvão da esquerda, após a decolagem, sai na Momo, transição frote 208, controle 5460, transponder. Solicita a possibilidade de efetuar lotado no Alfa. Curva direita para o A050, desça para 3000 pés, o ajuste no 019. 050, 3000 para interceptar o localizador, vai a porta estabilizada, 2771. Solo 867. Solo 867, portão 7, puxa, chama para o carro. 67. Controle Salvador, Buenas. Puxa, né, 6320, da Lima, passo 245, 150 na Prodimare. Quando possível, Prodiduna, certo? Puxa, né, 6320, aciona identificação, vou na Prodi ITAP para interceptar a chegada da Mare e desça para nível de voo 050. ITAP 050, identificou, puxa, né, 6320, obrigado. Pastor 87, decolada ao Zuno 1, chame controle Salvador em 120, decimal 80. Senhor, chamará o controle Salvador 2080, muito obrigado, pastor. Me escuta? 2788. Controle informou que poderá haver conflitos mais na frente com a aeronave chegando. Então, mantenha a saída Momo, chame para pushback no pátio 3, no azul 2788. E vai ser na Momo, então, 2788. Astor 87, mantenha-se com sons visuais, 1000 pés no corredor Axé. Informe a Proidel para o destino. Bem, inicialmente mantenha o corredor Axé no 1000 pés, o Pastor 87. E aliás, Azul 2771. Azul 2771, não prossiga na descida, reporte passando Duna. Notarei Duna 2771. Estabilizou o voo 255. Uno 255, complete final LS, chame a torre. Uno 1895. 295, obrigado. Oi, voo 255. Uno 255, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 130 graus, 129. Gente, livre pouso, 255. 2, aguarde. Zulu Charlie 6254. Copiado, mano, 02, mantenha a posição e aguarde. Aguardo, obrigado. Zulu 2867, com 1972 a bordo, 3 horas de autonomia, treinando com o Zulu para o táxi. 267, segue via Indy Alpha, do ponto de espera da 10, torre 1, 1895, QNH 1019. Indy Alpha, 1895, 1019 agora, ou 1895. Geneva 254, por equipe de solo que após a aeronave da Gol liberar a retaguarda, está autorizado por spec no 2, chame para o táxi. Após a aeronave da Gol liberar a retaguarda, está autorizado, Geneva 254. Passando dunas, 1-2-7-7-1. Complete final, chame a torre 1-1-8-9-5, azul 2771. 1895, grato, até mais tarde. Boa. Controle Salvador, boa tarde, Chanel 6141, identidade Lima. Chanel 6141, acione identificação, desça para 4.000 pés e a chegada bom. E a chegada bom para 4.000 pés, a Chanel 6141. 8 no flash 3, na autorizado, puxa e chame para o táxi. Autorizado, chama táxi, com 2780. Pastor 87 para o ideal era 317, confirma. Ideal agora 319. Autorizado, direto ao destino, inicialmente suba para 1.500 pés. No solo 16, chame solo Salvador em 121, decimal 10. Ajuste no 019. 3019, Oxané 6320. Torre Salvador, boa tarde, rumba 099 para o cruzamento. Rumo 09, mantenha a posição aguarde para o cruzamento. Mantenha a posição aguardando para o cruzamento, fazendo nós. Torre Azul 2771, final baixado, travado, boa. Boa tarde, Azul 2771, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 109. Autorizado pouso, 90, Azul 2771. De voo 050, via chegada Mária. 050, podemos voar, tá? Somente mantenha na chegada número 3 na aproximação. A gente vai manter. Alô, Salvador, boa tarde, voo 255, Lebron, pista, direção na Alfa. 255, segue Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chame antes da Juliette, voo 255. Voo 1867, avista tráfego nacional. Afirmo. Voo 1867, após passagem da aeronave, autorizado a alinhar e manter, pista 10. Passagem aeronave nacional, 6320, desça para 2000 pés. O ajuste no 099, autorizado. A finalização X-ray responsabilizado. 2000, reportarei estabilizado. Final do X-ray 10 e 819, Oceania 6320. Questão Pastor 87, autorizado. A sessão nível de voo 085, quando possível, sinal de pouso. 6-7, sobe para o 085, para a escala 6, sinal de 3-1-7-3-0-1-1. A possibilidade de subir para 1-0-5. 2-7-8-8, segue táxi, reporte para ingresso no pátio principal. Positivo, então vai em frente, reporta para ingresso no pátio principal, azul 2788. 1255, Juliette, porta 10. Juliette, por 10, 1255. 10-10, no taxiway Delta. Papai Romero, tirar minha foto do cliente. Confirma o código locado. Apenas com os transvisais, o nome 500 pés, via corredores, reporte um através de Paris. Salvador 1-0-9, mantém posição. 2771, está autorizado Alfa Kilo Parte 3, posição 4 Lima. Alfa Kilo Parte 3, posição 4 Lima, azul 2771. Taxa Chanelinha 254, 3:40, Campinas, PLB de 121. 6254, está autorizado o táxi Vepate 1, táxi Índia, ponto espera pressão 0, torre 1895, ajuste no 09. Vepate 895 no 09, obrigado, 6254. O azul 2788, segue o Airbus da Avianca, via Vepate 1, táxi Índia, ponto espera 10, torre 1895, ajuste no 09. 1-0-9, seguindo o Avianca, ponto de espera 189 a torre, o azul 2788. 1-0-9, autorizado, Alfa, Juliette, Índia, ponto, espera 1-0, torre 1-1-8-9-5, ajuste no 0-1-9. Alfa, Juliette, Índia, para o voo, boa tarde, Xanemia 254, ponto, espera 1-0, pronto. Chalé 6254, autorizado a linha e manter pista no zero. Ali mantendo o zero, 6254. Voo 1867, decolado 22, chame em controle Salvador em 120, decimal 80. 20809867. Controle Salvador, boa tarde, voo 1867. Voo 1867, boa tarde, contato radar, suba para nível de voo 360, autorizado Elefão. 360, voo de Elefão, 1867. Então, 3144, desça para 4000 pés, o ajuste no 019. 4000 no 019, 3 por 4, descendo direto. Chané 6141, inicie redução para 2009. Iniciando redução para 2009, Chané 6141. Estou autorizado a ela e manter, pista no zero. Por Buenas, 2788 azul, ponto 0-0, pronto. Na 6320. O Xané 6320, chame a torre. 1-1-8-9-5. 8-9-5, obrigado, até daqui a pouco. Salvador, uma boa tarde, Oxené 6320. Oxené 6315, aciona identificação autorizada a chegada a AMAN, desça inicialmente para nível de voo 1110. Oxené 6254, decolar aos 24, chame controle Salvador em 120, decimal 80. 120, decimal, boa tarde, 6254. Azul 2788, autorizado decolar, pistão no zero, vento 130 graus, 119. Livre decolagem no zero, azul 2788. Pushback acionamento, 2230, passarei. 2230 está autorizado, chame pronto para o táxi. Autorizado, chamarei. Chané 6320, autorizado pouso, pistão no zero, vento 130 graus, 119. Livre pouso 10 para o Chané 6320. 2788, decolado 225, chame controle Salvador em 120, decimal 80. 2080, obrigado. Controle Salvador, Buenas, 2788 da Azul. Azul 2788. Contato radar, sobre sem restrição para nível de voo no 70, saída PUCA. Ok, está cumprindo conforme autorizado a MOMO, o 2788. Correção, saída MOMO, o azul 2788. MOMO 2788 no 70, sem restrições. Chané 6141, retração para o sequenciamento, curva direita para o A235, limitado pelo localizador. Sente, curva da direita para o A235, limitado pelo localizador, Chané 6141. 109, autorizado ingresso na pista 10, seguir até Taxway Hotel para Bate Militar. Direção na pista principal, aqui é o Taxi A, que é o parque chamado para rouba 09. Informa o tráfego de sua posição de 11 para 12 horas, rumo oposto, cruzando 090 para 105, um eco 1110. Voo 1867, suba restrito, nível de voo 300, e chame o centro Recife, frequência 1260, ao término 1288. Cheque 300, nível autorizado, e 260-280-867. Reportando, Juliette, 6320. Alfa, reportaremos antes da Juliette, o Ancha 6320. Rumo noroeste, sudeste, cruzando 120 em descida para o nível de voo 115, um Airbus 320. Estamos com 64 a bordo, meia dúzia de horas e 20 minutos, Salvador é o Overline. Azul 2788, voo direto Momo. Está presente, voando Momo, azul 2788. Oceania 6141, corre à esquerda para o A210, aguarde o seu vetor para interceptar o localizador. Sim, esquerda para o A210, Oceania 6141. Oceania 6141, para prosseguir na descida. Desce até 3.000 pés, Oceania 6141. 3.000 pés, Oceania 6141. Oceania 6315, tráfego superado, desça para 4.000 pés, o ajuste no 019. 4.000 no 019, 6315. É a disposição 06. Ok, observando o táxi do ATE, só segue para o 06, o Oceania 6320. Obrigado, até daqui a pouco. Oceania 6141 para interceptar o localizador, esquerda proa 150 reportabilizado. Esquerda proa 150 reportabilizado, Oceania 6141. Desça para 2.000 pés, livre LS, Oceania 6141. Sim, autorizado LS X-Ray, descendo para 2.000 pés, Oceania 6141. LS 3144, completo final, chame a torre 11895. Tá, 3144, copiou o controle. Show de voo 320, chame o centro Recife. Frequência 1251, alterne 13325. Bom, subindo a Recife 320, chama agora Recife 1251 e 13325. Pastor 87, serviço radar encerrado, 50 milhas. Noroeste de Salvador, dá presente em frequência livre para informação de voo e alerta, chame o centro Recife. Frequência 12545. Fale Alfa Tango, reporte na rotatória, visual com campo. Rotatória ou visual com campo, vai reportar o campo. A 3144, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 130 graus, 119. Área 2704, está autorizado Natal, nível 090, decola pistão 97, pistão 90, a curva esquerda, na saída Condivia, Golf 677. Controle Salvador opera 1208, transponder acionado 0264. Sério 2704, apenas confirmando, pode direita? Gente, o acionamento por conta de risco continua pronto para o táxi. Da Mari, se possível, autoriza a proa de táxi ou dona, pro passarelo 2231? Aguarde mais próximo, passarelo 2231. Aguardando, passarelo 2231. Ok. Controle instalador, o Papa Romeu telefotando, passando Serra Índia com Índia, tá visual com o campo. Repassa ele para a coordenação em pouso, Papa Romeu Tchari, Alphatango. Não, senhor, está regressando a Salvador, passou já a Serra Índia com Índia, visual com o campo. Solicita a final da 17. Gente, então, vamos coordenar outra coisa. Vamos chamar agora a torre, então, ou no 18, decimal 95, bom pouso. Graças, 295. Chame 141 estabilizado no LS. Chame 141, chame torre, 18, decimal 95. 295, chame 141, uma boa. Juliette Bravo Delta, serviço ADAC terminado, chame agora Aracaju, frequência 120, decimal 3, agora 4 milhas para Conte. Presente, Papa Tanto, Neto, Bravo Delta. Scan 3144, no solo 34, ao livrar, chame solo Salvador em 121, decimal 10. 21, 0, boa tarde. 02231, vou ir direto no rumo de Itaque. Boa tarde, assina 141 no final dando 0, tá abaixado e travado. Oi, direto no rumo de TAP. Direto em TAP, passaria do 2231. 44.000, chamar o meu 315. Mas, desse mantendo 2.000 autorizado final do procedimento LS. Acho que não é 6315. 2.000 pés autorizado, ele é pra sair 6315. Astro, estou autorizando táxi. Alfa Juliette, posição 08, parte 1. Perdão, 09, parte 1. Alfa Juliette, posição 09. O táxi 144. 1 10 graus, 139. Certo. Pedro 2230, visual com a aeronave na curta final. Afirmo, visual. Gente, após a passagem da aeronave, autorizada a manter pista no zero. Após a aeronave, anima sim, 2230. Torre, Papa Romeu, Tchari Alphatango, passou através da RIMAR, final da 17. Gente, Papa Romeu, Tchari Alphatango, informe a intenção pousar na cabeceira 17 ou direto pátio? Vai pousar na cabeceira 17 e depois a trabata. Gente. Autorizado pouso pista 17, vento 130 graus, 129. 130 com 12, se olha passando, graças. O Xané 6141, no solo ao 67, ao livrar, chame solo Salvador em 121, decimal 10. Gente, ao livrar direita, 21 no. Decima 10, Xenero 6141, agora. 704, está autorizado, taxa hotel, hotel, reporte para cruzamento, pista no 028. Hotel, hotel, reporte para cruzamento. Solo Salvador, uma boa tarde, Chené 6141, livrando a Fox Drone. 6141, está autorizado para a Alfa Juliette, Rosco 05, parte 1. Gente, autorizado via Alfa Juliette para o 05 no parte 1, Chené 6141. Céu de descida, passarelo 2231. Passarelo 2231, desça para 4000, direto Duna 1019 para ILS. 4000, direto Duna 1019 ILS. Aeronave para o controle Salvador. Alfa Romeo, Alfa Romeo de Valença para Salvador, comprando o sistema. Cliente, acione 2222, qual a altitude? 5 minutos fora, ajuste 1019. Acionado 2222, chamará 5 minutos fora. Está autorizado, Flores. direta de Salvador? Positivo. Acione normal do transponder e prossiga em voo visual. É, a princípio, queira desculpar, seguindo os corredores. Atiente, coroa, corredores, Paripe e Interlagos. Positivo. Oceano 6315, cheque o trem, torre 1-1895. Controle, boa tarde, passaria do 2230. 2230, controle, contato, suba, sem restrições. Sem restrições, 1-1-8-0, 2230. Jané 6315, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 1-0, vento 120 graus, 119. Livre pouso, pista 1-0, Jané 2788, confirma o nível 90, chame Recife 1245. 1245, acendendo do 190, azul 2788. Cruzamento, reportará na delta. O vento, Paulinho Alfa, viu? Vento 130 com 10 nós. Nível de cruzeiro, 2230, nível 80. Velocidade de Alefa? Autorizado. Alefa 180, gato, 2230. Próxima porta de espera, chama a torre, 1-1-8-9-5, altímetro 1-0-1-9. Frente Alfa Juliette, batido. Yeah. Após, chama a torre, 1-1-8-9. Paulo Bozano, Xanera 6315, livrando na foto. Xanera 6315, táxi via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, Alfa Romeo. Prossiga. Quando for possível uma proa direta da base da 17, eu agradeço. Está autorizado voar para a rotatória. Motivo, interfere com o ILS. Sim, voando para a rotatória, ó meu. Sérgio 2231, passa 10.000, desça para 2.000. Autorizado 2.000, passaria do 2231. Sérgio 2231, para sua informação, tráfego posição 1 para 12 horas, afastado 19 milhas. Aeronave da sua empresa, voando eletro, passando 65 subindo. Sentido tráfego, passaredo, 2231. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 120 graus, 10 nós, ajuste de altímetro 10 no nós. Autorizado a alinhar e decolar. Sérgio 2230, tráfego na posição de 11 horas, afastado 12 milhas, aeronave da companhia, passando 8.500 e descido. Sérgio do tráfego, passa 7.800 com 1.200 em razão, 2230. Passaredo 2231, tráfego superado. Ciente, passaredo, 2231. Passaredo 2230, tráfego está afastado 8 milhas e meia, já foi superado. 8 graus. DC-04, autoridade de colapso, 0, vento 1, 20 graus, 099. Usar 2231, livre LS. Livre LS, passaredo, 2231. Esquerda para evitar formações, o passaredo 2231. Força aérea 2704, decolado 47, chame controle 120, décima 8. 208, 2707. Queima Alfa Romeo, visual para aeródromo. Alfa Romeo, chame a torre, frequência 11895. 11895, gráfico, boa tarde. Sim. Controle, Força Aérea 2704. Aérea 2704, é controle. 2704, decolada presente, seguindo o tempo de ponte. Sim, de contato radar, prossiga como autorizado, 2704. Será conforme 2704. Passaria do 2230, direto com pista. Com pista. Alfa Romeo, Lima Alfa Romeo, autorizado, Tradomo 7, reporte 3 milhas para instruções. Reportará 3 milhas, Romeo. Alfa e Salvador, o Lima Alfa Romeo retornando. Devo agilizar ou reduzir, senhor? Romeu, Lima Alfa Romeo, ideia é que agilize. Aproxima o mais rápido possível. Sim, está agilizando. Passaredo 2231, 5 milhas e meia por externo, estabilizou? Estabilizado, passaredo 2231. Ok, cheque o trem, chame a torre 1895. 1895, passaredo 2231. Alfa Romeo 3 milhas fora. Alfa Romeo, autorizado pouso, pistão 7, vento 1, 4, 0 graus, 1, 0, 9. Livre pouso, Romeo. Torre Salvador, passaredo 2231, faixa travado. Passaredo 2231, prossiga na aproximação. Aguarde autorização de pouso. Ajuste 1019. Ajuste 1019, aguardando autorização de pouso. Passaredo 2231. Transição Zipar. Transponder 5526, controle 120, décima 8. Sensor 0370 para Natal. Decolando no zero com Recina, Fuca, transição Zipar, transponda 5526, controle 120.81256. Controle 256, contagiamento correto, a rota do planeta é 210. Chame pronto para o pushback questionamento. Qual portão se encontra? 10. 10, sim, chame pronto. Passaredo 2231, autorizado pouso, pistão no zero, vento 140 graus, 099. Delivery pouso, pista 10, passaredo 2231. Boa tarde, 2006 com a Mike. 2006, Rui Duna, por ILS, pista 10, ajuste do altímetro no 09. Rui Duna com 1019, descendo no 50 ainda. Só pode descer para 2000 pés ajustados, vamos. 2000 pés com 1019 na Prodiduna, voo 2006. Afirmativo, você está voando sobre a água, precisa sem restrições. Sem restrições, 2006. Corrigida, é notificação de voo no sistema. Lima Alfa Romeo, gente. Romeu, frequência livre. Passarelo 2231 no livre pista à direita, no solo 55, chame torre, chame solo 121, décima 1. Livre na direita, solo 211, passarelo 2231. Passaredo 2231, livrou? Passaredo 2231, táxi autorizado via Alfa, reporte antes da táxi via Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, passaredo 2231. Passarelo 2231, Alfa Juliette, posição 12, remota 12 do Pátio 1. Alfa Juliette, remota 12, Pátio 1, passarelo 2231. Salvador, muito boa tarde, esse é o Papa Tango, Infinito Márcio, seu Tato, Cusangada, EBTA. 2230, passando, né? Tio Elefa, à direita, 2230. Confirma, 2230. Tio deixou Elefa, à direita. Afirma, outra vez. Vitor Mike solicita o Salvador Barreira, nível 105. Patango Whisky, Vitor Mike, chame solo 121, décima 1 para as instruções. Serra November, Delta Hotel, via rota do plano de voo, nível 105, visto no 7 após a colagem curva direita, corredor Axé, restrito inicialmente a 1.000 pés até o farol da barra. Transponder 5477, controle 120, décima 8. Contagemato correto, firme, pessoas a bordo. Meu Deus, 3 a bordo, ciente. Para acionamento, chame a torre 1 no 8.95, Whisky Vitor Mike. Contagemato no 0, 1 no 9. Informação mais passando a bordo. 1164, ajuste 1019, desça para 3000 e voe direto Duna para o ILS. Direto Duna, 1019 para o ILS, 964. E o Victor Mike está acionado com a cidade. Papatango, o Victor Mike, está desautorizado. Reporte na Papá para ingresso na pista. O 2006 livre, aliás. 1164, desça sem restrições para 2000, livre aliás. Sem restrições para 2000, livre aliás, Diego, 964. Fala Salvador, boa tarde, o Azul 2714, frente da margem, fase 3, posição 3 Lima, coordena essa barreira. Azul 2714, formação com o Mike. Autorizado para a barreira, Serra Novembro, Bravo Romeu, via rota do plano de voo, nível 160. Cola da pistão no zero, curva esquerda, saída Momo, transição VATAP. Transponder 5533, controle 120, décima 8. Autorizado para a barreira, passando a rota do plano de voo, nível 160. Cola da 1-0, curva esquerda na saída...